André Cedeiros, Claudio e Koala. E aí, novinha? Coloca o capacete que lá vem o barril. Olha a pedrada, olha a pedrada. Todo mundo vem. Vai. Hoje meu único amigo é o guardanapo. Ele já enxuguei todos os meus fatos. Relatos. Eu fui fraco, eu te traí, troquei tudo por nada. E hoje assisto sua virada, sua virada. Era pra ser meu nome.